paz. Nesse mundo satisfaz. Você luta atrás de coisas, mas de graça que é a boa. O melhor não está em Nova York, no banco de couro do Porsche, na capa da revista Playboy. Boy, está dentro de nós. O ser humano é tão arrogante, por isso sofre bastante. Quem tem a real felicidade, por sentimento ou por quilate? Sem companheiro, tudo é chato. Com quem sorrida, um abraço. Então me explica o porquê do luxo, se o verdadeiro amor é puro. Olha pra sua linda boneca maquiada, pro seu jatinho, tem coisas materiais belas, mas não a nobreza da atitude. Quando está saudável, todo mundo é bambambam. Bam, bam. Na beira da morte, clama por Deus. A falta de personalidade é eminente nas pessoas. Ainda se sente superior ao próximo. Quantas vezes na escassez ficou pra segunda vez? O mundo criou o egoísmo, uma disputa de carnívoros. Você entrou nessas, quis as alturas, rodeado de sanguessugas. Lembra das coisas simples, viver bem não é ser elite, não é ser elite, não é ser elite.